Zona Norte, se liga maluco da Dai, rimando aqui não por ibope. Apenas representando o quadrilátero, time forte. Não pago de bandido, também não conto com a sorte. Menor cabeça feita aqui não é movido a toque. Eu moro na favela e eu vim de um povo muito pobre. Mas se eu me envolver na vida do crime, eu vou procurar a morte. Vida do crime, cadeia, Febem não é vida pra ninguém. Por isso, maluco, agora o microfone é meu refém. Aqui não tem ideia errada, ideia firmeza tem. Os mano que tão do meu lado na rima, todos manda bem. Se o maluco vacila na rebelião, pescoço e cabeça não tem. Monitor folgado, cuzão, na hora do away apanha também. Do lado de fora, coroa do mano não sabe se o filho tá bem. Quem tá do lado de dentro sabe que o crime não convém. Quadrilátero vai além, aqui é responsa também. Chega de maldade, crueldade, Febem. Que vai além da rebelião no mundão e lá na Febem. Mano, então cola, então vem. Vou te mostrar o que pega, o que tem. Sem deixar faltar humildade com ninguém. Rebelião, adrenalina, disposição. Faca na mão, na base do soco, sufoco. Não tem progressão, então sangue bom. Só a maldade que cresce, menor infrator que do couro, não esquece. Pilantra que desce, pivete com canivete. Que a sociedade esquece, é normal. Ninguém de graça passa mal. Repórter querendo foto pro jornal. Pavilhão queimado, mano errado que leva pau. Monitor arrastado pra cima, veneno na cena e na rima. Autoridade pode evitar de mamãe chorar, cabeça voar. Menor que chile de pilantra furar. Cansou de apanhar, chorar e se lamentar. Com a toalha que 30 usou, se enxugar, tudo e pá. Se não for neder na maldade, autoridade vai enxergar. Com soco, tapa na cara, não dá pra pensar em progressão e mudar. Pivete perdido, cola comigo, não aperte o gatilho. Mantenha-se esperto e vivo, segura o instinto. Chega de terrorismo urbano, de mano cata o cano. Final é só mãe chorando, vida do crime jamais. Pra muito lock, tanto faz, a guerra ou a paz. Sem revólver, crime e droga, verdade é que você vive mais. MCM, mando agora meu salve, irmão, fica na paz. De novo, eu não sou bobo, o clima tá louco. No metrô, ideia rolou, me sensibilizou, me abalou. Flávio com Dadai, saudades você deixou. Do lado de cá, e DJ Deco, Vila, quem diria que a gente chegaria. E gente lá de dentro não queria, de cabelo em pé ficaria. Me comove o gás que sedução. E moleque se envolve, futura alegria, não vendo revólver. Eu te dei um toque, você que resolve, você que escolhe. Prossiga da Zona Norte. Desse lado barato é louco também, pode crer. Mas na maior humildade vou lutar e vou vencer. Vou recuperar tudo de bom que eu perdi no passado. No tempo que eu tava louco, neurótico, revoltado, embaçado. Andava armado, mal intencionado. Não tinha pilantra comigo, só maluco considerado. Do meu lado, finado Flávio, aquele abraço. Que esteja numa boa, mano, abençoado. Time Noroeste, quem conhece tá ligado. Unidos da favela, é bem representado. Quadrilátero, som que bate pesado. A rima que vale um gatilho apertado. Veneno dentro do barraco, barriga vazia, sem rango, é embaçado. O clima é tenso, chega de veneno. Mano apertando, mano morrendo. De Deus você vai se esquecendo. O jogo tem que virar, lá em cima Deus vai cobrar. Você tá ligado, não queira ir pra lá.